CD 7. Capítulo 7. Raquel e Gerson deixaram o buraco escuro que servira de toca. Depois de ouvir as últimas histórias da boca do humano, tinham decidido buscar mais informações no maior covil da região de São Vítor. A distância até o covil passava de 30 quilômetros. Poderiam chegar antes do amanhecer, isso era certo, desde que tivessem o alimento mágico injetando energia em seus corpos assombrados. Precisavam de sangue, muito sangue. Raquel saltou para o tronco do jequitibá, impulsionou o corpo esguio de formas femininas por entre os galhos. Em questão de segundos, estava a mais de 20 metros de altura. À noite, tinha um vento frio, um vento diferente. Não sabia o que era. Olhou para baixo. Viu o par de olhos de Gerson vindo ao seu encontro, passando rente ao tronco da árvore alta. O vampiro, de ombros largos e corpo musculoso, abriu a mochila de lona que vinha em suas costas e verificou os pertences. Equipamento para uma boa caçada. A vampira, de cabelos vermelhos e longos, voou, cruzando o ar, de encontro a outra árvore. Pássaros adormecidos despertaram e voaram piando assustados quando o galho balançou. Raquel inspirou o ar da noite. Conhecia os cheiros. Era boa na arte da emboscada. O galho balançou uma segunda vez quando Gerson pousou ao seu lado. Estavam quase no topo da árvore. Raquel colocou-se ereta, sentindo o vento em suas costas, empurrando seus cabelos para o queixo. O trajeto da ventania não favorecia a caçada naquela direção. Mesmo assim, queria ir para a estrada. A estrada sempre trazia boas pistas de onde encontrar comida quente e fresca. A dupla de vampiros continuou a travessia da mata pelos galhos finos das árvores. Prestavam atenção aos barulhos da mata. Se o vento não revelasse nada, os sons haveriam de fazê-lo. E foi assim, de olhos atentos e ouvidos famintos, que deram com aquele ser na mata. Raquel apontou para Gerson, uma vampira recostada num tronco. Uma vampira que tremia e se abaixava espreitando, parecendo tomada pelo medo. Raquel e seu seguidor mais fiel ficaram de pé no galho observando, calados, a estranha vampira por mais de 10 minutos. Queriam descobrir primeiro quem era ela e do que tinha tanto medo no meio da noite. Raquel estava pensativa e taciturna desde o encontro com os bêbados ao redor da fogueira. O pinguço, deixado por último, tinha dito aquelas coisas: 30 bentos, 4 milagres. Não contou quais milagres eram. Tinha fechado os olhos e começado a rezar, pedindo clemência divina. Agora aquilo, uma vampira sozinha, amedrontada. Gerson saltou duas árvores adiante e perscrutou a floresta, buscando inimigos. Nada. Olhou de volta para Raquel. A vampira apontou a criatura trêmula e saltou do galho do eucalipto. A queda foi rápida e certeira. Caiu às costas da vampira e pousou-lhe a mão no ombro. Luana urrou raivosa e assustada, saltando e fincando as unhas na árvore. Lançou um rosnado para a vampira ruiva, escancarando sua mandíbula e exibindo as presas afiadas. Raquel não se alterou, mantendo seu olho bom fixo na vampira. Gerson surgiu ao lado direito da árvore. A vampira percebeu a presença do parceiro da caolha e subiu mais no tronco da árvore. Calma aí, Miss Simpatia, gracejou Raquel. Estamos curiosos com seu comportamento. Por que está com medo da própria sombra? Secundou Gerson, aproximando-se da parceira. A vampira fechou a boca e escureceu os olhos. Suas pupilas continuaram vermelhas, tintas, mas sem o brilho ameaçador de quando estão prontos para a briga. Raquel aproximou-se um passo e estendeu a mão para que a criatura descesse confortavelmente do tronco. Luana, por sua vez, saltou antes de valer-se da ajuda de Raquel. A vampira ruiva deixou os olhos passearem rapidamente pela figura à sua frente. 2 punhais presos na coxa da vampira. Sorriu. Tinha gostado dela. Não era uma vampira tonta como tantas outras. Sua postura atual, de peito aberto e olhos firmes encarando os dois, tentava apagar aquela outra de uma vampira fraca e trêmula. O que tem naquela direção que te assusta tanto? Insistiu o grandalhão. Luana virou-se para trás e olhou através do tronco à sua frente. Olhou para o céu. Raquel sorriu novamente e balançou a cabeça, olhando rapidamente para Gerson, que também sorria. A vampira tinha pirado. Eles têm alguma coisa que vem do céu. Era a luz como se fosse o sol, disse a voz apagada da vampira. Como é que é? Luana encarou Raquel. Você deve achar que eu sou louca, não é? Dá para ler nesse seu olho arregalado. Raquel riu. Encontramos uma vidente, Gerson. Diz agora alguma coisa que a gente não sabe. Os mortais, eles têm alguma máquina, algum poder. Eles atacaram o Covil Grande, montaram uma armadilha. Quando a maioria dos nossos estava fora, eles trouxeram o sol. Ha, ha, riu Gerson. Raquel pensou na profecia do velho bispo imediatamente, ao passo que Gerson aumentou ainda mais as risadas. Um fino fio de luz da lua cortou o ar. Bastou para Raquel pender o corpo rapidamente, enquanto o punhal passava voando próximo à sua orelha esquerda. Gerson não teve a mesma sorte e suas risadas viraram um grito quando sentiu a prata perfurando seu ombro. Instintivamente, a vampira ruiva ergueu a metralhadora que carregava embaixo do sobretudo de couro, liberando uma rajada de balas prateadas. Todo o movimento entre o arremesso duplo de facas e os disparos da metralhadora durou coisa de 2 segundos. A fumaça das 12 cápsulas deflagradas ainda pairava no ar e o silêncio comum às tragédias inesperadas envolvia o trio que encenava naquele palco sombrio aquele ato noturno. Desgraçada, rompeu o silêncio o vampiro grandalhão, retirando a lâmina do ombro. Esse machucado não vai sarar nunca. Raquel, fria e repondo calmamente a metralhadora em seu lugar habitual, conferia o resultado da rajada. Luana, crivada de balas, estava caída de encontro ao tronco da árvore. Respirava de modo entrecortado, como se lhe faltasse ar. A maioria das balas tinham-lhe atravessado o peito e 2 perfurações apareciam em sua cabeça, uma logo na bochecha, ao lado e pouco abaixo do nariz, e a segunda na parte dianteira de sua testa. Por que você fez isso, garota? Tu é afoita, hein? Raquel aproximou-se da vampira e acocorou-se à sua frente. Seu namorado estava rindo de mim. Ele não é meu namorado. Ele ri de tudo e de todo mundo. Nem por isso recebe facadas todas as noites. A vampira ferida calou-se e fechou os olhos. Raquel olhou com ar de reprovação para Gerson. O vampiro mantinha a mão sobre o ombro ferido e desviou o olhar. Do que tem tanto medo, vampira? Fale-nos. Você, além de cega, é surda? Afrontou Luana. Raquel fechou a mão no pescoço da vampira. Não é porque está às portas da escuridão que eu não vou judiar de seu rostinho, garota. Seja educada. Devemos respeito uns aos outros. É tudo que nos resta nessa vida maldita. Diz isso para o seu amigo. Uma golfada de sangue negro escapou da boca de Luana ao terminar a frase. Raquel olhou de novo para Gerson. Seu olho dizia, está vendo o que fez? Essa vampira é maluca, Raquel, fugindo do nada no meio da noite. Maluca? Resmungou Luana estrebuchando. Tentou levantar-se, mas os músculos desfaleceram. Então vão, vão até o grande covil. Serão mortos pelo sol que queima a escuridão, o sol repentino. Eu vi com os meus olhos milhares e milhares de nossos irmãos virarem cinzas. E como a princesa escapou? Inquiriu o grandalhão, cruzando os braços e se aproximando da vampira moribunda. Raquel olhou para Luana. A vampira tinha se escorado ainda mais ao tronco e seu corpo escorregava lentamente para o chão. Pensava que ela tinha perdido os sentidos quando voltou a falar. Eu fui ferida no meio do combate. Não eram balas de prata. Encontrei uma toca à beira da mata e me afundei em seu fundo escuro. Então veio aquela luz. Luana, antes de silenciar-se para sempre, tentou descrever, diante da assombrada dupla de vampiros, o que sucedeu quando o raio de luz infestou a clareira. Gerson escutou o barulho primeiro. Fincou suas unhas pontiagudas na casca do tronco da mangueira. Alçou 5 metros e, das ramagens finas, saltou para o grosso caule de eucalipto. No galho firme, reto e lançado diagonalmente sobre a estrada, caminhou. Os olhos encantados enxergavam longe o asfalto, um par de faróis. Um veículo pequeno rasgando a estrada no meio da noite. Silvou, chamando a atenção de Raquel. A vampira, de um olho só, olhou para o parceiro. Ele apontava para o asfalto. Ela subiu também numa árvore. Soldados. Podiam parar de buscar rastros. A comida não estava intocada. Estava vindo direto para suas bocas. Um carro solitário, nada de motos e de comboio. Raquel mordiscou o lábio inferior. A vampira não mentia, Gerson, bradou a criatura do outro lado da estrada. Vamos pegá-los? Vamos, gritou de volta, saltando do galho para o meio da rodovia. Eles vêm em um carro só. Gerson imitou a líder e saltou para o asfalto. Abriu um dos bolsos de sua mochila de lona. Retirou um punhado de pregos pontiagudos, torcidos e soldados. Espalhou-os por vários metros do asfalto, plantando armadilha para os pneus de borracha. Por que, ao ver esse veículo, me diz que aquela vampira não mente? Junte o que ela disse e o que vimos. Mais a conversa do pinguço que deixamos falar. Não sobra margem para dúvidas, Gerson. Ainda não peguei. Raquel estava à margem da rodovia e relembrava o que tinham visto à boca do Covil Grande. Um mar de cinzas mortas abandonado sob a luz do luar. Um sem número de vampiros transformados em estátuas mudas de carvão. Afugentou as imagens de sua cabeça, enquanto usava sua força vampírica para deslocar uma rocha do barranco. A pedra rolou para o asfalto, interditando um pedaço da rodovia. Não pegou? Nessas coisas, o Anaquias era mais rápido do que você, gracejou a mulher vampira. Gerson fechou a expressão, deixando claro que não tinha gostado do comentário. Detestava quando ela fazia menção a seu conhecimento raso. Raquel olhou para o outro lado da estrada, a uns 20 metros para frente, e encontrou outra pedra grande o suficiente para causar problemas. Ajude-me com aquela lá, é mais pesada. Gerson adiantou-se e, antes que Raquel chegasse, sozinho empurrou o pedregulho da margem, fazendo-a rolar para o meio do caminho pavimentado. A pedra deveria pesar mais de 2 toneladas, esforço do qual só 4 homens parrudos dariam conta. Nisso, Anaquias nunca foi melhor que você, elogiou a vampira. Gerson sorriu dessa vez, esfregando as palmas das mãos para tirar o musgo que agarrara na pele. Explica melhor, Raquel. Como concluiu que é verdade o que suspeitávamos? Primeiro o bêbado nos fala dos festejos por conta dos bentos e dos milagres. Depois encontramos essa apavorada, escondida na floresta no meio da noite, sem coragem de seguir para o grande covil. Você prestou atenção no que ela disse antes de passar para as trevas eternas? Que os humanos destruíram o grande covil? Claro que eu vi. Não sou surdo, nem cego. Raquel olhou para a estrada. Já podia ver as luzes do veículo se aproximando. Os dedos de garras afiadas dançaram, num assomo sutil de sua ansiedade. Lembra-se que Luana disse que eles queimaram os vampiros com o sol? Já falei que me lembro. Com o sol, cara, em plena madrugada. Os vampiros se separaram, embrenhando-se no mato à beira da estrada, fugindo do par de faróis que se aproximava. Se eles trouxeram o sol para o grande covil, no meio da noite, eles estão mexendo com coisa grande, continuou a vampira. Isso só pode ser um milagre, Gerson. Pelo tanto de vampiro transformado em carvão naquela ravina, tem cheiro de milagre. Um milagre, exatamente a ladainha que o velho bispo espalhava para os 4 cantos do Brasil. 30 bentos se juntariam para desencadear os 4 milagres. O bêbado falou disso, a vampira morta falou disso. Nós vimos a boca do covil. Mesmo assim, pensei que pudesse ser balela, Gerson, continuou a vampira. Um líder esperto começaria a espalhar um blá-blá-blá só para botar pilha para cima da gente. Criar medo nos vampiros e inspirar confiança nos soldados.